me parece expressar tristeza interior. Me leva a entender que nem tudo anda bem, que você se entristeceu. Fazem a emoção de estar bem consigo mesmo e com o irmão. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para você. Não adianta mais se afastar e não falar. Abre o jogo com Jesus. São muitos os problemas que desfazem a emoção de estar bem consigo mesmo e com o irmão. Não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para você. Mas não haverá.